Conheces Aveiro? Vamos ser amigos da Ria. Vamos brincar com ela, dizer-lhe olá e dar-lhe abraços. A nossa Ria é muito bonita. A nossa Ria é especial porque nos faz feliz. Se formos amigos da Ria, seremos mais felizes. As nossas adivinhas. Qual é coisa, qual é ela, que tem muitos canais e barcos moliceiros? Qual é coisa, qual é ela, que é deliciosa, só há em Aveiro e a minha avó faz? O que é que tem telhado? Flores de ferro nas varandas, muita pedra na fachada, azulejos com flores e as pessoas podem morar lá. O que é branco, mas não é neve? É fofo, mas não é peluche. Não é um animal, nem uma gaivota, nem tem patas, mas é saboroso. Então, o que é? É colorido porque tem muitas cores. É duro porque é rijo. É lento, mas às vezes é um bocadinho rápido. Tem zero patas e uma vela branca. O que é? O que é verde e fino? Há muito nos canais da Ria e para o termos, temos que o tirar com um lancinho para dentro do barco moliceiro. É preto, tem bico laranja, tem asas, tem penas e anda no céu. O que é? Qual é a coisa, qual é ela, que é rosa, é cinzento, é branco, é laranja, tem asas, pernas altas, gosta de camarão e anda sempre à procura de comida quando a maré está a baixar? O que é prateado? Tem cauda, tem dois olhos, tem barbatanas e andam muitos na ria. Abre e fecha, é dura e mole, é deliciosa quando se come o que está dentro e podes ficar rico se encontrares o intruso. O que é? Qual é coisa, qual é ela, que tem bico amarelo? É branca, tem asas, anda a voar por cima do mar com caranguejos, faz muito cocó e quando o mar está bravo, vem à nossa escola lanchar. O que é uma coisa dura, é comestível e cai nas cabeças quando atirada da capela de São Gonçalinho. Jardim de Infância de Santiago. Grupo 3.